E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo de boa com vocês? Bom, espero que sim. Deve estar se perguntando, mas que porra é essa, afinal de contas? Bom, sou eu, Lucas, Palmas, Peru, Marmota, Mesinha, Pato, Ganso. Vários apelidos, vários apelidos, vários apelidos. Mas eu resolvi começar um podcast. Deve estar perguntando qual o motivo. Bom, porque eu quero. É o primeiro motivo. Sempre, sempre bom, né? Querer fazer alguma coisa para você começar ela. Acho que ajuda. Ajuda muito a começar as coisas. Ter vontade, ter vontade, ter vontade. Sempre tem algumas coisas que você realmente não tem vontade de fazer e tem que fazer. Tipo, trabalhar. Mas aí a gente entra em outra escala, outro patamar. Bom, o motivo disso é, eu ouvi o podcast do Daniel Bayer, o Bayerismos, que ele lançou faz pouco tempo. E realmente me deu uma inspiração, que ele fez. Ele está fazendo também um formato de audiologs, né? Então ele está simplesmente falando coisas que ele quer falar, fazendo no formatinho dele ali, sem edição nem nada, só gravando e colocando pra gente. E eu achei bem interessante. Antes eu queria ter feito um. Eu quis fazer um canal do YouTube, que seria de canal com pequenos, com vlogzinhos, só eu falando groselhas aí sobre as coisas. Cheguei a ensaiar para esse canal, comprei um tripézinho para o celular, pesquisei várias coisas e tal. Mas, graças a Deus, nunca foi pra frente. Graças a Deus, o canal do YouTube não foi pra frente. É que realmente ia dar um trabalho do demônio. Puta merda, só de pensar nessa ideia de jerico que eu tava tendo, cara. Eu ia ter que gravar o um negócio no celular, daí passar, daí fazer corte, edição de vídeo e tal, mandar. Nossa, o Papa YouTube, puta merda, cara, que inferno que ia ser, isso ia me tomar um tempo desgraçado, cara. Nossa senhora, fora que, nossa, YouTube ainda, né, cara, puta merda. E outro que eu me odeio minha cara, né, me odeio minha cara, tamo aí, né. Tamo aí, eu vou deixar isso, esse podcast não vai ter edição, vai ser do tipo que eu gravar e vai ir, então vão ficar sabendo de todas as besteiras que eu falo durante o dia, assim, das frases e tal, as palavras que eu troco de lugar e coisas assim. Mas eu odeio ver minha cara assim, nas coisas. Meu Deus do céu, cara. Odeio, odeio, odeio, odeio, odeio. Dá uma raiva de me olhar no espelho até. E daí gravar. Nossa, eu não tenho jeito para ficar em frente de câmera. Eu não sei me portar, cara. Nossa senhora, velho. Por isso nunca foi pra frente, na verdade, né? Porque eu cheguei a gravar um primeiro episódio, mini episódio só de teste. Graças a Deus não mostrei isso pra ninguém. Apaguei o celular e disse: não, não, não, chega, não, não vai dar, não vai dar. E não deu, né, no caso. Mas eu sempre fiquei com essa ideia, assim, de ter um registro das coisas que a gente, que acontece no dia, sabe? Tipo, só um registrozinho, assim, tipo, uma espécie de diário, digamos assim, mas sem ser um diário. E queria ser esse canal. E daí, escutei esse podcast do Bayern. Nossa, achei muito legal. Então, resolvi começar só, simplesmente pegar o celular, fone de ouvido aqui e gravar. Enquanto chego em casa, depois do trabalho, assim, tô meio cansadão, assim, até acontece alguma coisa, tempo. E o podcast, ele nesse formato aqui, ele é bem mais tranquilo, porque é eu falando e depois jogando ali só para dar uma melhoradinha no áudio, exportando e publicando. E não tenho a intenção de fazer um podcast falando sobre a cultura pop, um podcast falando sobre cinema, games, música, atualidades, qualquer assunto que seja, assim, com convidados. Nossa, minha nossa senhora, fazer um super podcast. Não, não, não, não. É só um pequeno lugarzinho, assim, pra eu falar groselhas sobre a minha vida. Então, vai ser bem legal. Pelo menos ninguém vai escutar essa merda, então, que é mais legal ainda. Pelo menos é só eu falando e depois, se eu quiser ver mais ou menos o que eu tava pensando em tal dia, eu vou poder me ouvir novamente. E vai ser isso. Vai ser só pequenos áudios de um imbecil falando um monte de bobagens. Coisa que Coisa que o YouTube tá cheio, né? Mas é em vídeo, no caso. Vocês podem ver um imbecil falando um monte de bobagens, que vocês podem ouvir um imbecil falando um monte de bobagens. Mas sem a intenção de pedir likes, né? Então eu não preciso forçar bobagens assim só para ganhar likes, que acho que me dá uma pequena liberdade. Vai ter momentos de pausa, assim, realmente, não vou editar, já falei. Vai ter edição, assim, cortar, deixar mais dinâmico, mudar palavra, pegar e reconstruir palavras e tal. Não, não, não vai ter essas porra, não vai ter trilha. Talvez alguns até eu coloque alguma coisinha aí, não sei ainda, mas. Não sei como é que vai ser. Ah, nossa senhora marmota. Ah, o nome é Vida de Marmota, né? Porque eu sou o marmota. Por que que você é marmota? Não, não sei, não sei. Sempre me chamei assim como marmota. Deve ser o meu animal espiritual, talvez. Se não for uma marmota, é um piro. Um desses dois, certeza que é. Mas eu acredito que seja mais uma marmota. Então, e como é um podcast falando sobre a minha vida, vai ser Vida de Marmota. Então nada mais clichê e mais simples. Porque não estou com vontade de pensar muita coisa. Então vai ser isso. E já me perdi o que eu estava falando antes. Eu não consigo mais voltar para aquele assunto, que é uma beleza. Então vai ter bastante disso. Então vão se acostumando. Mas vai ser simplesmente isso. E não vai ter periodicidade também. Ah, vou postar todo dia. Audiologs diários. Não sei como chamar essa porra aqui. Vlog é mais fácil. Ah, log não fica legal. Mas, vai ter qual que é a periodicidade? Sei lá, é quando é vontade. Ah, mas vai ter todo dia, não sei. Ah, vai ter uma vez por semana, não sei. Vai ter três por dia, não sei também. Depende do humor e do tempo, né? Porque, porra, também tem que fazer outras coisas, não só ficar falando groselha. Apesar que eu faço a maior parte do tempo, mas gravando os groselhas, eu já não fico mais tanto tempo assim. Então, vai ser esse. Então, esse vai ser o formato, esse vai ser o pequeno podcast, espero aí que se alguém estiver ouvindo aí, me dá um grito aí se tá me ouvindo, que é bom saber que tem alguém ouvindo, pelo menos sei que eu não tô falando sozinho, então talvez eu me controle, ou não, ou daí talvez eu despiroque de vez, mas enfim, é isso, Jorge, já deu 7 minutos, então eu vou me enrolar bastante e obrigado aí a todo mundo que tiver interessado e quem achou uma merda aí também, tamo junto, porque eu também tô achando isso aqui uma merda, então é nóis. Fiquem aí então na sequência aí com o Jornal Nacional. Um abraço e até mais. Falou! -se.